Beija-me assim, beija-me assim, tão loucamente como da primeira vez. Beija-me assim, beija-me assim, assim tão quente ou ainda mais talvez. Agora 53 minutos então, e continuamos com o Ruth Marlene, beija-me assim. Até eu gostava que me beijasse assim, não é? Quem não gosta? Então vamos ouvir. Ora, então espero que vocês estejam a passar um ótimo momento na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Estou na presença de Lourenço da Nova até ao meio-dia com a missão O Fim de Semana à Porta. Tem que se esforçar. chupa, seja de banana ou de outra fruta. Elas adoram o meu chupa, chupa, dizem é tão bom, pega no pau e chupa. Chupa, seja de banana ou de outra fruta. Elas adoram o meu chupa, chupa, dizem é tão bom, pega no pau e chupa. Elas só querem o meu chupa, chupa, seja chupa, dizem é tão bom, pega no pau e chupa. Ora, 10 horas na Rádio Arco-Íris, então estamos à escuta de o fim de semana à porta, e agora é 10 horas e já passamos a nossa primeira hora. Então vamos continuar com a música, e esta música vai ser dedicada da parte de Maria para Alberto, e vamos escutar o Toy Louca de Desejo. Que ela lhe deseja um ótimo dia de trabalho e com muita, muita coragem. Quando te sinto em mel, quero provar. Quando te beijo a pele, quero marcar a minha boca como te faz escondida em ti. E quando o teu olhar fala para mim, dizendo vais explorar o meu jardim, tão proibido, tão apetecido, e eu paladi. Vou cavalgando em tão doce pincel, depois comando. Fala para mim, dizendo vais curar o meu jardim, tão proibido, tão apetecido, e eu paladim. O cavalgando em tão doce pincel, depois comando. Boca, vem dar um beijo. no cabelo, um bom perfume, 10 paus do bolso, como costume. Ai, é tão bom estar contigo, tocar teu corpo, fico perdido. Encosta bem, dá-me calor. Ai, feel so crazy com o teu sabor. Encosta bem, dá-me calor. Mexe comigo e faz amor. Gel no cabelo, um bom perfume, 10 paus do bolso, como costume. Aí é tão bom estar contigo, tocar teu corpo, fico perdido. Encosta bem, dá-me calor. Aí feel so crazy com teu sabor. Encosta bem, dá-me calor. Mexe comigo e faz amor. Ai, é tão bom estar contigo, tocar teu corpo. Ora, 10 horas e 7 minutos, então, e estamos à escuta da Rádio Arco-Íris e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Ora, então, vou continuar com mais uma dedicatória que é da parte da Cera e Esperança para todos os doentinhos do mundo e não esquecendo o Sr. Armando, que lhe deseja um ótimo dia e com muita coragem, um bom Natal. E é o que ela deseja a todos, aos animadores e a toda a gente que a conhecem. E da minha parte, o meu muito obrigado e ela que tenha um ótimo Natal também, com muita, muita saúde. Ora, eu vou passar aqui uma canção, espero que ela goste, que é pelo título Jorge Loureiro, A Mãe Abandonada. Vamos então ouvir esta bonita canção. Não embaidece ninguém. Voz e desficar sem ti, como eu fiquei tão bem. Conta a história de uma mãe que na vida tanto lutou, ficou viúva tão jovem e 3 filhos criou. Para lhe dar um bom futuro, fartou-se de trabalhar.

Ora, 10 horas e 17 minutos e então continuamos com mais uma dedicatória da parte de Maria do Céu para todas as pessoas que estão doentes, que lhe desejam muita coragem e muita força, e não esquecendo todos os animadores também da Rádio Arco-Íris, minha parte muito obrigado e desejo-lhe um bom Natal e ela também deseja-nos a nós, e então espero que ela esteja bem de saúde e que continue. Ora, vamos ouvir então o Andaluza Coração Perdido. Ela vai embora e me deixa assim. Faz calor lá fora e frio dentro de mim. São coisas boas e ferro baixa. Sem te ter comigo, tudo é castigo. Saudade. Coisas do amor e febre de paixão. Sem te ter comigo, tudo é castigo, saudade, solidão. Meu anjo de paz, sou feliz demais. Que eu vejo é tão lindo. Tu foste embora, o medo me apavora. Não sei ficar sozinho. Me beija, me abraça, me leva, me arrasta para o teu abrigo. Estou apaixonado, o corpo acorrentado e o coração perdido. Meu anjo de paz, sou feliz demais. Teu beijo é tão Ora, 10 horas e 21 minutos na nossa Rádio Arco-Íris. Então eu vou passar aqui uma canção que tem por título O Imigrante, o Sagriano Sagro Imigrante. Então esta canção é dedicada de mim mesmo para todas as pessoas que vão ir a Portugal, alguns estão com ideias a ir a Portugal, que tenham uma boa viagem, que façam cuidado por aí abaixo e que passem um ótimo Natal, é o que eu desejo a todos. Ora então, e também não esquecendo o César Hugo, que ele gosta muito de ouvir esta canção. Vamos ouvir então o Sagriano Sagra com Bem Devagar Imigrante. Eu sei que há muita gente também que vem de Portugal para cá, e se estiverem a escutar a Rádio Arco-Íris, também é para eles. Então vamos ouvir o Sagriano Sagra. Imigrante. Vem devagar, por favor. Temos muito tempo para lá chegar. E depois, lá diz o velho ditado,

fazer hoje não se vê. E vai tudo de rimbombar. Gente boa e de trabalho, que tem hoje em nossa vez, e vai tudo de rimo ao malho. Quinta-feira de 42 minutos, estamos à escuta de Tony Carreira. Ela foi. É verdade. Ora, 10 horas e 42 minutos e até vamos continuar com as nossas canções e a nossa música. Ora, e vou passar aqui uma dedicatória que é da parte do Sr. Agostinho Monteiro, que para todas as pessoas que sofrem no mundo e para todas as pessoas que se encontram encamadas ou tudo, e também não esquecendo todos os animadores e a Rádio Arco-Íris. Então, eu desejo um bom Natal a toda a gente e, da minha parte, que tenham um ótimo Natal também e tudo bom. Então, eu vou passar aqui uma canção que tem por título A Todos um Bom Natal. Don't be Ora então, que seja um bom Natal para vocês todos, é o que eu desejo, e a Rádio Arco-Íris. Então, vamos, como é o Natal, e as famílias vão estar juntas, vão-se algumas a juntar, mas é triste porque não se pode juntar muita gente, mas em algumas pode estar até 6 pessoas. Mas espero que tudo corra bem para todas essas famílias. Então eu vou passar aqui, que tem por título a Canção da Família. Good.

C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Então são 11 horas e 8 minutos, então hoje somos sexta-feira, dia 18 de dezembro, estamos a 4 dias de... estamos a uma semana do Natal, não é? Ora, então, é o Natal, a gente faz uma caldeiradazinha com o bacalhau, tem o bacalhauzinho, tem o polvo, tem tudo, depende das religiões das pessoas. Eu não posso passar sem a caldeiradazinha, tenho que ter o meu bacalhauzinho ali, todos os dias de Natal. E agora, para se comer um bacalhau, não é preciso Natal, não é? A gente come quando querem. Ora, então vou passar aqui uma cançãozinha do Saúl, que tem pelo título O Bacalhau Quer Alho. A gente mete um bocadinho de alho, dá bom apetite. Ora, então vamos ouvir esta cançãozinha. Ai, que cheirinho gostoso!

casa. Horas e 26 minutos e estamos apenas de meia hora para o final da nossa emissão, o fim de semana à porta, na presença de Lourenço. Espero que vocês estejam aí todos desse lado, bem alegres, com a música e com muita, muita boa saúde. É o que eu desejo a todos vós. Então, e continuamos a ouvir a música até ao meio-dia. Muita, muita música. Que a partir daí a baixa da cidade ficou especial para mim. Jessie, tu és a mulher mais linda, mais meiga que algum dia eu conheci. Jessie, nos teus braços eu me entrego, com os teus beijos eu enlouqueço, a dama perfeita para mim. Jessie, eu não sei se sei. como um largo vazio. Pelas margens do rio, desce o denso véu de lá, desce em silêncio e paz, manso e consigo. Deixa que te leve coração. Louco de saudade, canta essa canção. Buonasera, Angelina. Buonasera, I love you. Buonasera, Angelina. Buonasera, love me you. Buonasera, Angelina. Buonasera, I love you. Buonasera, Angelina. Buonasera, love me too. Ora então, 11:35 na nossa Rádio Arco-Íris. Ora então, eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Paulo Costa e para o Sr. Martin e Luís e também para Carlos, o do Betão. Ele libra Betão, tem uma empresa que libra Betão com os caminhões. E então também falou-me para não esquecer do César Hugo, que ele deve de conhecer o César Hugo, eu acho que deve de conhecer, para falar dele, diz que já não vê há muito tempo em Chatanoff, e que espera que ele se passe bem e que esteja muito bem de saúde. Ora, e que passem todos uma ótima festa de Natal e tudo bom, com muita saúde. Ora, vamos passar aqui então a canção que tem por título São Portugueses. Canto você fez. Ora então, esta música é para todas as pessoas que estiveram à escuta da nossa emissão hoje, o fim de semana à porta. Sou eu mesmo que ofereço e espero que vocês tenham um ótimo Natal, tudo de bom, tudo, muita, muita, muita saúde é o que eu desejo. A saúde é que é o principal. O resto a gente passará e fazeremos a nossa festa igual. Então, ouvimos esta cançãozinha do Natal. Horas e 44 minutos, estamos a um quarto de hora do fim da nossa emissão. Ora, eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Madame Feia para toda a sua família e não esquecendo todos os doentinhos do mundo e também não esquecendo todos os animadores da Rádio Arco-Íris e toda a edição da Rádio Arco-Íris e da minha parte, meu muito obrigado e que tenha muita, muita saúde, tudo bom e um ótimo Feliz Natal. Ora, então vou passar aqui uma canção que tem por título René ao lado de Deus. Yeah.

deixa feridas cravadas no peito. Amores destruídos, desgostos vividos que doem demais. Em dias que eu sinto um medo infinito de seguir em frente, mas Deus me ilumina, é Ele quem me ensina a voltar a sonhar. Às vezes vivemos de alma destroçada pelo que vivemos. Quando a noite cai, choramos mais, perdidos na dor. Às vezes eu tenho um nó na garganta, mas não perco as forças, pois tenho meu filho, família e amigos que me dão muito amor. Estou nas mãos. E 58 minutos, estamos a 2 minutos do final da minha missão. Ora, então eu espero que vocês estivessem aí desse lado, todos bem e de boa vontade de ouvir a nossa emissão. Ora, eu desejo um ótimo fim de dia, um bom fim de semana e um feliz, feliz grande Natal. Ora, não sarei se estarei aqui na sexta-feira próxima, mas vou ver possível, não sei o que é que se passarão aqui na rádio, e se estiver bem disposto poderei cá vir, mas depende da disposição, e se não for que a gente esteja, desejo um ótimo Feliz Natal tudo de bom é que eu desejo a todos os animadores, a todas as pessoas que escutam a nossa rádio e a todas as pessoas que me conhecem. Ora então, daqui a pouco deixo-vos com a EDP Internacional e para vocês ouvirem também um quadro de notícia lá de baixo, que aqui não está muito bom. E espero que vocês passem um ótimo dia, uma boa fim de semana, uma boa semana, muita saúde, muita, muita saúde ao que eu desejo. Um bom Natal. Então, até lá, portem-se bem e façam muito, muito bem. Está coberto de flores, onde as belas raparigas. Ora, então vou deixar com a RTP Internacional e minha parte, bom apetite e até sexta-feira. Amores. Uma escolha desadequada e estranha é a leitura do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, à admissão de Botelho Miguel para Diretor Nacional do SEF. Em comunicado, o Ministério da Administração Interna salienta a experiência militar de Botelho Miguel, um tenente-general que chegou a exercer o cargo de Comandante-Geral da GNR e que sucede agora a Cristina Gatões, a ex-diretora do SEF, demitiu-se na sequência do caso da morte de um cidadão ucraniano nas instalações do serviço do aeroporto de Lisboa. Ouvido pela jornalista Rita Soares, o sindicalista Acácio Pereira não ver o novo responsável do SEF, alguém com o perfil indicado para assumir o desafio. Nós estranhamos a nomeação de um general para uma força eminentemente civilista. Sem pôr em causa a pessoa, parece-me que não será o mais adequado neste momento. Qual seria o perfil para os Serviços Estrangeiros e Fronteiras nesta fase? Naturalmente, sendo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras um serviço de segurança eminentemente civilista, sua direção deveria ser dessa área também. Perfil que o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF não encontra em Botelho Miguel, nomeado pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro da Administração Interna para dirigir o processo de reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e assegurar a separação orgânica entre as funções policiais e as funções administrativas de autorização e documentação de imigrantes. As novas restrições para a passagem de ano matam as esperanças do setor turístico em fazer negócio neste período. Mais limitações significam menos clientes, sublinha a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, e também o presidente da Região de Turismo do Centro. Pedro Machado não tem dúvidas do cancelamento de reservas.